Família sertaneja do meu Brasil, carinhosamente bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia aos trabalhadores, bom dia para a dona de casa, bom dia para a companheirada que levanta cedo, né, todo dia, muito obrigado pelo carinho. Você que já estava aguardando a nossa chegada neste Brasil sertanejo, muito obrigado. Você será minha parceira, meu parceiro, até às 6:30 da manhã, povão. Vamos rodar na passarela do seu rádio um mundaréu de moda boa, né? Essas modas foram selecionadas pelo Fernando Kozak e a produção e montagem do programa de Renata Borges. Ricardo Souza está comigo, é o operador das madrugadas. Vai rodando modão na minha companhia até às 6:30, né, Ricardo? Então vamos lá, eu sou Jason Abrão. Muito prazer para você que ainda não ouviu o programa e prazer em ter por companhia a companheirada nossa de todos os dias, de todas as madrugadinhas, dos domingos também no Goiás Caboclo, né, gente? Muito obrigado e que Deusão abençoe a cada um e a cada uma. E vamos nós de moda, porque como dizia o pessoal da velha guarda do rádio, vamos botar moda na conversa, né, gente? Vamos rodar moda. Pessoal levanta cedo querendo escutar a hora certa, né, para não perder a condução, querendo escutar as modas do programa. Então tá aí, vamos fazendo companhia para você e você para nós, povão. O Fernando escolheu os irmãos Tunico e Tinoco para poder abrirem com chave de ouro o nosso Brasil sertanejo dessa madrugadinha. E os irmãos chegam cantando para nós um modão que eles gravaram no começo da carreira deles, né? Modão muito bonito, e o milagre da gravação perpetuou para você. Cortando Estradão. Bom dia, Brasil! Campeão.

ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. A Inesita Barroso, Romaria, o Goiano e o Paranaense com o Doutor e o Caipira. Gente, o intervalo é pequenininho. Daqui a pouquinho eu volto na companhia do Ricardo Souza, né? Porque nós temos um mundaréu de moda boa para rodar para você até às 6h30. Nós estamos de volta para você com as modas de muita beleza, de muita poesia do Brasil sertanejo, né, povão? Muito obrigado pelo carinho de todos os trabalhadores, pessoal que está no campo, moçada da cidade, né? Pessoal da saúde. Quero cumprimentar também a todos os garis que estão trabalhando na madrugada, outros trabalharam e estão voltando para casa, né? Cumprimentar também o pessoal da saúde, da segurança, todos os seguranças que estão ouvindo o programa, taxista, pessoal dos Uber também, muito bom dia, né? Que Deus abençoe o amanhecer de cada cidadão e de cada cidadã deste Brasil. Itamaracá e Zé Newton chegam para dar sequência ao programa, uma linda canção do repertório da dupla, Gosto do Pranto. Morrer de chorar. 5:25. Filha que volta, as Freitas de Goiás, Luciana e Oriana, Itamaracá e Zé Nilton, abrindo o bloco Gosto do Pranto. Eu vou fazer um pequeno intervalo, o Ricardo tem aí um recadinho, né? E eu volto imediatamente com as modas do Brasil sertanejo. Eu espero contar com você nessa minha volta, tá certo, povão? Rádio Brasil Central. Jason Abrão, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pois eu vou retornando, né, ao programa na sua companhia, trazendo essas modas que falam da natureza, que falam desse sertão amado, que falam dessa família sertaneja maravilhosa, que fazem o dia a dia deste Brasil, né? Garcino e Fazendeiro, uma dupla lá de Uberlândia. Alô, Uberlândia, meu abraço, meu apreço. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todo esse Triângulo Mineiro, né? Nós recebemos comunicação de todas as cidades do Triângulo Mineiro. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Esse despertar do Brasil também para vocês, tá bom? Eterna Lembrança é o modão que Garcino e Fazendeiro cantam no programa. Sinto muito, mas chegou a hora. Lá em casa casa tristemente chora. Ela chora porque não aceita. Ele roube os carinhos que é seu. Teu perdão eu terei qualquer hora. Só depende de você e eu. Que futuro tenho pra lhe dar? Que futuro você me oferece? Nosso amor foi bonito e sublime. Mas feriu muito quem não merece. Você siga o caminho do mundo. Você pode amar quem quiser. Nossas vidas separam aqui e eu volto pra minha mulher. A mulher que um dia jurando coloquei no seu dedo a aliança. E agora você só será minha grata e eterna lembrança. Cinco e trinta e dois. Eu encontrei a banheira velha abandonada no meu sertão. Foi derrubada há muito tempo pra tirar dela um caixão. Já corcomido nesse boceco sem lutou. Foi testemunha da esperança e a paineira é a lembrança de um amor que há tempos fincada no terreiro. As suas flores também secaram, pra muito longe o vento levou. E apesar de estar derrubada, na sua casca tão ressecada, o nome a Deus ainda ficou. Até o dia que eu também vou. Juquinha Junqueira, né? Paineira Velha, na verdade é uma resposta da Paineira Velha do Zé Fortuna, né? O Garcino e Fazendeiro abrindo o bloco com a Eterna Lembrança. Eu vou voltar na companhia do Ricardo Souza daqui a pouquinho, viu, gente? Para nós dois rodar moda para esse Brasil. Goiás é a Brasil Central. Tradição de audiência. No coração do Brasil. Rádio Brasil Central. Comunicando para o mundo. Brasil Sertanejo. A emoção do som do sertão. Jason Abrão. Um tocador de saudade. Eu tô de volta ao aconchego do seu rádio, ao palco amigo desse rádio brasileiro. A seleção musical de Fernando Kozak, a produção e montagem do Brasil Sertanejo de Renata Borges. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza e eu sou Jason Abrão, sou tocador de saudade, povão. E por falar em saudade, João Roberto e Robertinho cantam na passarela do seu rádio. Lembranças, sempre lembranças. Separamos, pensei que soubesse tudo sobre a vida. Jamais lembraria dos nossos costumes na vida passada. Que as nossas conversas antes de dormir não me fizessem falta. Agora sozinho cheguei à conclusão que não sei quase nada. O sorriso meigo, beijo de amor ao voltar à tarde. São coisas que um dia marcaram em minha alma, antigos momentos. São sombras de sonhos que foram crescendo junto à saudade, deixando em meu rosto o sinal desta mágoa que guardo por dentro. Lembranças são simples lembranças das coisas gostosas de que me disse. Lembranças são simples lembranças de um passado lindo em que eu fui tão feliz. Cada objeto que toco com as mãos faz lembrar você. O vaso de flor, o batom vermelho sobre a penteadeira. São como um espelho refletindo em mim a mais bela imagem daquela que foi no eterno passado minha companheira. Até mesmo as brigas por simples ciúmes hoje fazem falta. Porque minhas noites sem sua presença são todas vazias. Nem mesmo a bebida pode amenizar a minha saudade e trazer de volta quem foi o passado, a minha alegria. Lembranças são simples lembranças das coisas gostosas de que me disses. Lembranças são simples lembranças de um passado lindo em que eu fui tão feliz. 5h40. Nesta casinha junto ao estradão, faz muito tempo eu parei aqui. Vem, minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu aqui fiquei, preso no laço do seu coração. Vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Lembro o dia que eu aqui parei, naquela viagem não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você fiquei, e os peões dizendo adeus pra mim. Vem, minha velha, veja o estradão e o berrante que uniu nós dois. Nuvens de pó que para trás deixei, recordações dos tempos que se foram. Vê, ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Daquele tempo que bem longe vai, o meu berrante repicando além, ecos de choro do sertão. Ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro meu berrante, não, mas para mim ele tem mais valor, porque foi ele quem me deu você, e foi você quem me deu tanto amor. Ali está o meu berrante no morando em pé. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Nós tivemos o Lil e Léo com Berrante de Ouro e o João Roberto e Robertinho com Lembranças, Sempre Lembranças. Rádio Brasil Central, ondas médias, curtas e tropical. Brasil Sertanejo. Jason Abrão. A seguir, no Brasil Sertanejo, uma moda com a marca inconfundível desses dois cantadores do meu Brasil, Cascatinha e Inhana. Esse duo sempre dava nas suas canções um arzinho de saudade, um pouquinho de dor, um bocadinho de nostalgia, muito amor, muito carinho. Aqui eles cantam do Luiz Carlos Paraná,

armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós tivemos aí o Léo Canhoto e o Robertinho com Último Julgamento e Cascatinha em Ana, do Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal. Pois é, gente, então o intervalo é pequenininho, conto com você na minha volta. Nós vamos, daqui a pouquinho, estamos de volta no seu rádio. Alô, alô, sertão do meu Brasil, alô, gente, alô, trabalhadores e trabalhadoras, moçada que tá aí já nas rodovias, nas estradas, estão também nas ruas, nas avenidas, moçada tá indo para o trabalho, né? Então quem chega mais cedo, quem sai mais cedo, pega um trânsito melhor, né? Para poder trabalhar, para poder pelejar com a vida. Vamos nós, né? Tocando moda, tocando alegria sertaneja. Eu sigo rodando as modas caboclas, as modas raízes e também o romantismo sertanejo no seu rádio, no Brasil Sertanejo, povão. Vou rodando os temas que falam da vida do sertanejo e da sertaneja e que fala também dos seus amores, dos seus sonhos, né, das suas aspirações, né? Fala dos objetos de uso pessoal do sertanejo e da sertaneja, porque a música sertaneja, a raiz, ela tem cabeça, ela tem tronco, ela tem membros. Então significa que ela tem começo, meio e fim. Rolando Boldrin, na companhia de Renato Teixeira, Chico Mineiro, na sequência do programa. Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou-se o som da viola. Acabou-se o Chico Mineiro. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola. Acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois é unido. Quando eu li seus documentos, me cortou o coração. Vim saber a amizade sincera é um santo remédio, gente. É um abrigo seguro. É natural da amizade um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Assim falava a canção. Amigo para mim é a pessoa com quem a gente gosta de cruzear. Assim, ó, do igual ao igual, desarmado. Amigo é que a gente seja sem saber o que é que é. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. 5:59. Conheci criança quando você morava na aldeia,

saudade. Se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Vendo que pra longe o tempo levou, nossas juras não foram cumpridas, o destino nos separou. Aqui pra bem longe, pra bem longe, amanhã partirei. Ô, Mato Grosso e Matias, falso juramento, João Rennes e Reni, ausência. Rádio Brasil Central, Brasil Sertanejo. A emoção do som do sertão. Jason Abrão. Já estamos de volta. Que bom, né, que você está aguardando essa volta nossa. O intervalo é pequenininho, né? Um recadinho do companheiro Ricardo Souza. E nós já estamos de volta com essas modas que trazem boas lembranças, trazem recordações para nós, né? A música sertaneja, ela toca fundo na alma das pessoas. Milionário e José Rico, uma moda do comecinho da carreira da dupla, né? Mas até hoje as pessoas pedem para a gente rodar Mensagem do Além. Música, divina música, que me envolve neste momento. Através desta mensagem, meu eterno agradecimento. Luz, amor e paz. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí cedi. Aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar. Uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nesta tristeza. Meu mundo é desplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Thank you.

vultos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras. Selei meu cavalo, uma tula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado. Não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminhão. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo, mate a prosa, saga, sino, caos e onça. Tem mais não. Tempos e vidas cumpridas, pó, poeira, estrada, histórias contidas nas encruzilhadas e noites perdidas no meio do mundo, mundão cabeludo, onde tudo é floresta e campina silvestre, mundão cabanudo. Sabe, para um bom viajante nada é distante, para um bom companheiro não conto dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro, que esse é o preço para eu ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminho. A fogueira à noite, redes no galpão, o paieiro a modo, mate a prosa, saga, sino, caos e onça. Tem mais não. Ô, povão amado do meu Brasil, nós estamos finalizando mais uma audição do Brasil Sertanejo para voltar na sua companhia amanhã bem cedinho, às 5 da matina, né? Muito obrigado ao Ricardo Souza, obrigado ao Fernando Kozak na seleção musical, muito obrigado a Renata Borges na produção e montagem do Brasil Sertanejo, e obrigado a você que agora fica na companhia do companheiro Antônio Pereira e a RBC Agro. Música, informação.